35362 no solo 03, libera direita na delta, chame o solo 121 decimal 9. Na direita, na delta, 219 solo 9. General 970, pois bem, questionamento. Número 2 no setor da parte 3. Gente, após o. Ah, o Rio? Assino, após o Rio. Ok. Solo Salvador 35362, liberou. 5362, quilo para o parte 3, remota 03. Quilo parte 3, remota 03. Lucian Lima, decolada 04, controle 119 decimal 8. Gente, controle 119 decimal 8, que Lucian Lima. Taxi Top 65702 a bordo, 330, alterna Natal. Que Lucian Lima, 060, direto Valença, chame nivelado, vigilante. 060, Valência. Nivelado aqui, Lucian Lima. Não, Valença, que Valência fica lá na Espanha, é bem longe. Ok, Valença, aqui, Lucian Lima. E o 5973, passa 180, chama centro Recife, 125, decimal 45. 1245, centro Recife, bom dia. Autorizado, chama tarde. Afirmativo. Fernandes? Sim. Santana, abraço. Abraço também, fica com Deus aí, bom. Você também, valeu. Opa, aí, ó. Ai. Torre Salvador, bom dia. 6570, ponto espera da 10. Rádio 6570, autorizado. Alinhar e decolar, puxando 0, 0, 40 graus, 05 nós. Livre linha de polar 10, abre também, 5%. Solo Rio 9811. 581 livrou a passagem para o sideral, que se autorizar o pushback, está aliviada. Atende. Sideral 9976, está autorizado a iniciar, chama táxi. Vai iniciar e agradecendo a cooperação do Rio. Bom voo, Greco. Um abraço, Fernandinho. Paga com Deus. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, atinge mantém 060, a chamar para descida. Kilo Serra Lima, termo na curva. Rádio 6570, decolada 09, controle 199.8. Controle 198, grato, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Essa carga 6570, decolou, estamos na Puca Aracaju, na Piscota. Bom dia, essa carga 6570, contato radar na decolagem, direto do Aracaju, vigilância. Na presente, direto do Aracaju, vigilância 6570. Para o táxi Rio 981 com 3 horas e o PLB 03 Teresina. Táxi autorizado em frente, seguindo com o número 2, Airbus da TAM, ponto de espera da 01-1895, ajuste 1-03. Seguir com o número 2, o ponto de espera 1895, o Rio 981. Papa Romeu, que encerra ali já no ponto ideal de descida em condições individuais com destino e mudança de rádio. Ciente que é o Serra Lima, plano de recado azul no Uno, desça e mantenha 2.510, que é o Serra Lima. Ciente, desça, mantenha 2.510. Bom dia, mãe, que Juliette ouviu. Pronto, Comando, ponto espera, tá? 3153. 3153, autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, vento 0, 0, 0, 0, 0, 4, 9. Autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, tá? 3153. No 755, bom dia. Senhor, na identificação, desce para 3 mil pés, voa direto pelo. Direto posição pelo. O altímetro exatamente padrão, 1013.2. Pode esperar, 10 pronto. Rio 981, bom dia, mantém o ponto de espera. Bom dia, material. Zero, passa nível 170, chama agora centro Recife, em 1.25.45, um voo. Chama agora Recife 2545, grato, bom dia. Bom dia. Papa Romeu, Quilos, Terra Lima, serviço radar encerrado. Em condições visuais, mas na separação visual com o solo, frequência livre. Ciente Quilo Serra Lima. Então, 3153, decolando 15, controle 119, decimal 8. 198, boa. Controle Salvador, bom dia, TAM 3153, saída da Euleda, cruzando 1300 pés para 360. Bom dia, TAM 3153, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilante. Direto Leda, TAM 3153. Atenção, 9970, atrás do Rio. Geral 9970, bom dia, mantém um ponto de espera. Mantendo. Rio 9811, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 060 graus, 069. Iniciando Rio 9811. Controle TAM 3153. Prossiga na escuta. Proa 230, desvio à direita, devido a formações. Ciente, TAM 3153. Federal 9970, autorizado a alinhar e manter pistão a zero. Vitória da Conquista, cópia. Autorizado, Vitória da Conquista, 1180 direto, decola da 10, curva à direita, arbórea left. 1198, acionando 5002. 8 até a volta, obrigado. Controle, bom dia, Rio 9811. Bom dia, Rio 9811, contato radar na decolagem. Curva à esquerda, voa direto Momo 98 Uno. À esquerda, curva, direta posição Momo 98 Uno. Salvador, voo 649, na posição 1, no informação hotel para autorização, Porto Seguro. Voo 649, autorizado Porto Seguro, 360, perisco 50, decola da 190, curva direita da El, Leda Eudes. Controle 1198, aceno 5012. Você confirma só o telefone? 5012. Estão na 0, vento 040 graus, 049. Lampeus, 50, decola 1-0 para a direita da Euleda. Da Euleda, Eudes, 19-18, 5-0-1-2 é o código, ou no 649. No 649 está correto, chama o pushback aqui também. Pode adentro. Autorizado, 223, chama o ataque. Federal 9970, decolar 220, controle 119.8. 198, bom dia. Controle Salvador, será 9970. Vai cruzar 1500 pés na Momoflock. Federal 9970, contato radar sobre vigilância. Da Momo, Federal 9970. Poderia confirmar o final da mensagem? Daí da Momo, Federal 9970. Possibilidade de cortar alguma coisa? Sim. Possibilidade de cortar nossa subida em alguma coisa? Então, 9970, passam 2000, autorizado esquerda, direto Momo. Esquerda, direto Momo, obrigado. Autorizado Maceió 190, Golfo 677, decola da 110, curva esquerda, Fuca, transição Aracaju, 1198, acena 5005. 50, chama centro Recife, em 125.1, boa viagem. 125.1, boa. Bom dia. Passa 9000, autorizado direto frote. 9000, direto frote, 9811. Z Bandeira 9970, voa Flock, está presente. Voa Flock, está presente, 9970. Horas e 40, autonomia? 6 horas e 46, passaria 2223, taxi 4 3, 4 1 no índio. Ponto de espera no 01183, ajuste no 03. Direto Duna, 2000 pés, 1013. Da Livre ILS, reporta estabilizado. Bono 759, bom dia. Autorizado Guarulhos 360, preso rumo meio. Decola da 10, curva direita da El Leda Bridge. 1198, acela 5004. E 198 no 1, passa nível 130, chama agora a do Recife, frequência 125, decimal 45. Próxima sua saída? Da El Leda Bridge. Correto, eu vou pegar essa nome. Obrigado, senhora. Salvador Azul 4234. Azul 4234, autorizado Recife 350, perigo 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. 1198, acionando 5010. Ok, entendeu? 4234, 350 autorizado para Recife, decolando da 10, curvando à esquerda, Puca, Aracaju, Upper Whisky 58. 1198 e 5010, o transponder do 4234. Está correto, chão, pushback, acionamento. Tchau. Passaria 2223, autorizado. Alinhar e decolar pista no 0.0.0.0 graus, 079. Então 9970, chama Recife 2545, alterna 12685. 2545, alterna. Acionamento, voo 1759. 1759, 204, autorizado, chama táxi. Açaredo 2223, decolada 28, controle 119.8. 198, obrigado. Controle Salvador, bom dia, passa 2223, decolado Árvore Elefa, passa 1100. Açaredo 2223, contato radar 180, saída Árvore. 180 na Árvore, passa 2223. Mike Juliet Romeu, mantendo a linha do litoral, reporta no Travesti Pituaçu. Autorizado, chama o ataque. 1-9-1-7-5-5. 1-7-5-5, completa com a torre 1895 da pouso. 1895, obrigado. Salvador, 1-7-5-5, bom dia. Árvore, passeio 2223. Mono 755, livre pouso na 10, vento 060 graus, 05 nós, cheque trem. Ok, tem um pouso livre na 10, vamos trem mais tarde, Mono 755. 95. Claro, táxi com 1-7-5-9-3, horas e 50, Galeão, 1-8-2 a bordo. Só confirma a autonomia? 3 horas e 50. 0350, ciente, autorizado táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10-1-1-8-9-5, ajuste o número no 3. 1013, ponto de espera 1895-759. Salve Salvador, é o Tam, Mike, Índia Alfa, na posição 1, pátio principal, solicito reboque para a posição de número 2. Aguardando, Mike Indião. Okay. Salvador 35-5-3-2-4 para o táxi, DLB-37, 4 horas de condomínio, ordenado Aracaju. Táxi autorizado, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto de espera da 10-1-1-8-9-5, ajuste 10 no 3. Espera pronto, bom, 759. 1759, mantenha o ponto de espera. 59. Entrando o seu eixo da 10, mais direto ao Mike Juliette Romeu, com proa da rotatória, chame o controle 119.8. 119.8, rotatória, graças, Romeu. Proa 759, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Alinhar e manter no zero, com 759. Controle Mike Juliette Romeu. 1755 no solo aos 32, direita 121.9. Direita 219, 755. Quando no local de sobrevoo? Ciente, apenas atento à área de Camaçari, o Marte Atlético Romeu se afastando da área. Ciente, 33, é o meu. Encolo 755, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, para o 05. Bono 759, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 040 graus e 059. Bom, 13, é isso? Positivo, pátio 3, posição 1, solicito reboque para o pátio, para pátio 1 na posição 2. Está próximo à rotatória, se autorizar transfere 10895 para cruzamento da 17, vai para sobrevoo na Cascalheira. Gente, o senhor vai fazer o sobrevoo em Camaçari da presente? Afirmo. Então fica na escuta do controle mesmo. Ok, seguindo então, mais diretamente. Matango. Paulo Afonso 090, Whisky Uno, decola da 17, curva esquerda na Lotar. Controle 1198, aciona 5024. Passa transmissão. Contenha novamente. Transponder 198, controle, decolando a 17 com curva esquerda. Inicia sobrevoo. Aproximadamente 2 milhas. Certo. 1759, decolando as 35, controle 119, decimal 8. 198, vou 1759. 649, autorizado? Autorizado. Privativo. 759, Nadael. Vou no 759, contato radar 360, saída da El, da presente com a Leda. Da presente Leda, gol no 759. O Delta Manatio no mil pés autorizado, decola da 17, curva à direita no Axé, 1198, aciona 0125. Posicionamento táxi torre 1895. Aqui é o Delta, livre seu na chamada táxi. Talvez, Vitor Gofleura. Juliette Romeu, reporta iniciando sobrevoo. solo, 5384. 5384, decolada 38, controle 119.8. 198, senhorita, tenha um ótimo dia. Controle Salvador, trip 5384 na Puca. Trip 5384, contato radar 190, sai da Puca. 54. Voo 1092, confirma pro. O 1092 está na Pro de Mari. Apenas para informação, no radar aparece na proa 050, a proa de Mari é a 060, 10 graus à esquerda, de defasagem. Mais direto ao meu, já na vertical da capitalina. Sim, a gente vai iniciar o sobrevoo da presente? Está iniciando para manter a vertical da capitalina. Agora, a 330. Enter. 4 minutos, alterna Aracaju. Salve, OB. 5252. Saxa direita via Índia, ponto de espera da 901-1895, ajuste a 0 no 3, o gol no 649. Direita Índia, no 8, decimal 9542, gol no 649. Agora sim, no radar aparece no Pro de Mari. Passaredo 2223, chama Recife 1251, correção 1260, alterna 1288, Passaredo 2223. Oceaner 6225, identifica a chegada Bonfa e reporta descida. Voo 649, autorizado. Alinhar e decolar pistão no 0, vento 050, 069. Autorizado ingresso, voo 649. 5384, autorizado pelo Centro Recife, direto na Maceió da presente. Maceió da presente, muito bom, 5384. Prossiga. Oceaner 6225, redução 250 nós. No 092. Confirma a velocidade. Pode manter, está presente, autorizando a prodiduna para o voo no 092. Voo 759, Recife, 1251-3325, com voo. 351-3325, voo no 759, bota mais. Está autorizado a decolar, estou no 7, vento 060 graus, 05 nós. 1895, a torre. Da 6225, desça para 0620. Salve Salvador, é o Sam Mike Yankee Alpha, solicita ingresso. Mantenha a posição na saída do pátio 3. Salve. Ouro 649, contato radar 360, da presente Boa Leda. Da presente Boa Leda, solicita o nível 320. 119.8. 98, obrigado. Aguardando, vou no 649. Bom dia, Papatango Vitor, Golf Delta. Papatango Vitor, Golf Delta, contato radar 090, sai da Lotar. Sai da Lotar, Golf Delta. Vou no 092, desça para 3.000 inicialmente, o ajuste 1.013 sem restrição. Realmente 3.000, 1.013 sem restrição, vou no 090. Golf Delta, voa direto ao lotar da presente e subindo para o 090 sem restrição. 090 sem restrição, Golf Delta. O Xanay 6225 indicada. Gente, reduza para 200. Ajuste na 013. Está livre, LS, reporte estabilizado. 6.013, reporte estabilizado, LS. Bom, 0092. Quatro, dois, três, quatro, autorizado. Alinhar e decolar, pista 1 a 0, vento 050 graus, 069. Mike Echo Delta, autorizado, decolar pista 1 a 7. Vento 040 graus, 07 noite. 265. 6225. Possibilidade de uma curva de 360 pela direita a fim de perder altitude, ficamos muito altos. 6225, curva direita proa 230, desta proa desça para 3.000 pés sem restrição, ajuste 1013. 230, 6.000 descendo, 1013, 6.225. Salvador, muito bom dia, 4234 da Azul passando 1100. Azul 4234, contato radar 350, sede da PUCA. PUCA 350, 4234. Trip 5384, Recife 1245, alterna 12685. 12545, 1285. 5384, obrigado. 6110. Firmando até 3.000 pés para o 6225, confere? Confere, sem restrição. Até 2.000, o 6225. Até 2.000, 6225. Aeronave 2 na LF. Voo no 092, completa com a torre 1895, com pouso. 295, obrigado. Oi, Salvador, voo no 092, bom dia. Voo na 092, continue a aproximação, agora de autorização de pouso, ajuste na 013. 153, aguardando a autorização, voo na 092. Voo no 649, Recife, 1251-3325. 251-3325. Delta decolada em 50, controle 119 decima 8. 50, controle 79 decima 8, marca Delta. Então, Golf Delta, prossiga. Autorizado 070, Vitor Golf Delta. Controle Salvador, papá, papá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, destino Manati? É a P3, está do lado de Manati, senhora. Se é autorizado, vai pro proa direto. Gente, 1.500 pés direto destino, Mike Eco Delta. É, pode confirmar, 1.000 pés, senhora, proa direto. 1.000 pés. Mike Eco Delta, obrigado. O 1887 não escuta? 040 graus, 05 nós. Gente, tá livre, pode voar na 09 daí. Confirme, Salvador, chamou o gol no 887? Afirma, agora eu achei, gol no 1887 pra Recife. Quem é, então? Tá pronto, cópia? Avião. Bono 887, autorizado Recife 370, perisco 58, decola da 10, corpo à esquerda, Puca Trans Aracaju. Bono 198, acena 5032. Queria confirmar o nível? 370. 370, autorizado, decola da 10, compreenda Puca Trans Aracaju. Jean Peruísque 58, controle 19.8, transforma 5032. 1887, 105. Tá correto, chamamos para o questionamento. Meia-dois-dois-cinco, esquerda para o 1150. Esquerda 150, 6225. Oceano 6225 na Pro de Duna, vai ter condições de completar e aproximar? Afirmativo. Voa Duna do presente, reassumida a navegação, está livre LS, aponta estabilizada. Voa do Duna, livre LS, informar estabilizado, 6225. Voa 092 no solo 853, libere na Fox, chame o solo 121.9. A Fox chama 219, mano, dá uma. Azul 4234, chama Recife 1245, alterna 1685. 2545-2685, 4234 é azul. Obrigado, seu bom dia. Juliette pro portão 10, vou no 092. Estabilizou? Está interceptando o localizador, 625. Sente, está interceptando o localizador? Afirmativo, igual com a pista. Sente, completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, grátis. Torre Salvador, bom dia, Chanel 6225. Oxina 6225, bom dia, continue a aproximação. Reporte marcador externo, trem de pouso baixado travado, ajuste na 013. Formará passando externo, 6225, 1013. Frequência 1098. 3304, identifica a chegada Bonf, desça para 4000, ajuste padrão. 2 externo, baixado, travado, 6225. 6225, livre pouso na 10, vento 030 graus, 05 nós. Livre pouso na 10 para o Chanel 6225. do 4299 identifica a chegada a mão desse até o 50. Aqui é com o Delta, reporta 20 milhas. Nike Eco Delta. Curta, final, confirme o vento para o 6225. Vento 040 graus, 069. Grato, 6225. Oxoné 6312. Gente, Oxoné 6312, mas quantas milhas nessa proa? Desvio. Gente, reporta reatuando o Mari, o Oxoné 6312. O senhor tem livre desvio, reporta ao término para novas instruções. Oxoné 6225, no solo 1100, libere na Fox, chame o solo 1219. Vai liberar na Fox, após vai chamar 1219, o solo 6225. American 239er, Hawk Ident, clear, most arrival distance, flight level 060. Oxoné 6312, nessa proa, desce até o 090 e 250 knots. O Oxoné 6312, aproximadamente 40 milhas nessa proa, confere? Gente, reporta ao término de desvio, ainda nessa proa para maiores instruções. Segue com o número 4 na aproximação. Juliette, 0 no portão. Alfa, Juliette, portão é o 01, Oxoné 62. Trip 5217, contato radar, estacionado 0277. Gente, contato radar sobre posição Conde, voa Bonfim, para interceptar a chegada, reporta descida. Livre 160, na proa de Bonfim. América 239er, Nissan Park Level 080. Na proa de Duna tem condições de interceptar e completar? Autorizado proa de Duna, proton 3304, descendo para 2000 pés, ajuste 1013, está livre LS, reporte estabilizado. Ativo, direto Duna, livre LS, 2000 pés.